andrecedesmoral.com.br. No estúdio, gravando tudo. Alô, bodinho do palho cabeludo. Toca o forasteiro, vai negão. Empurra, sumiga, vai. Eita, solinho gostoso. Sentado na mesa, tomando cerveja novinha. Já fica toda malucona. Soca, toma, toma, toma. Soca, toma na rabona. Soca, toma, toma, toma. Soca, toma na rabona. Soca, toma, toma. Soca, toma na rabona. Virulito de balalaca na boca. Fico malucona agora. E toma, soca, toma, toma. Soca, toma, toma, toma. Soca, toma, toma. Soca, toma, toma, toma. Soca, toma, toma. Soca, toma, toma, toma. Soca, toma, toma. Que toma, que toma. Rapaz, maniaque, esse solinho, moço, nem eu sei o que dizer, viu? Tinha que ser, viu? É do estúdio, gravando tudo. André Cidiz, o mural de Ibicoara. Sentado na mesa, tomando cerveja novinha, já fica toda malucona. Soca, toma, toma, toma. Soca, toma, na rabona. Soca, toma, toma, toma. Soca, toma, na rabona. Soca, toma, toma. Soca, toma, na rabona. Virulito de balalaca na boca, fico malucona agora. E toma, soca, toma, toma. Soca, toma, toma, toma. Soca, toma, toma. Soca, toma, toma, toma. Soca, toma, toma. Soca, toma, toma, toma. Soca, toma, toma. Na forasteiro te pega, só que toma. He, he. E é o Cleitinho. Ave Maria, moço.